Aplauda ao Senhor, que Ele merece. Ele providenciou Jesus para a nossa salvação, para nos resgatar, para nos transformar. Maravilhoso é o Senhor. E nenhum daqueles que chega a Jesus, Ele lança fora. Nenhum. Todos o Senhor toma para si com alegria. E cada um de nós tem sido resgatado pelo Senhor com essas mãos de amor, com o carinho que o nosso Deus tem por nós. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 11. E seguindo o que nós começamos a falar no domingo passado, e que também os irmãos estão estudando na EBD sobre profetas, eu quero mais uma vez tomar a palavra para falar um pouco sobre questões proféticas sobre nós. Semana passada nós falamos, e aliás, Gabriel Amaral trabalhou de novo essa semana, o nosso jornalista de plantão, e a mensagem da semana passada já está disponível em áudio, né, na internet, para você ouvir. A gente tem colocado até no Facebook já lá o link, você pode até ouvir também. É uma forma da gente ampliar as possibilidades, né? A gente está ouvindo durante a semana, está meditando de novo na palavra, está divulgando para alguém, você pode divulgar para os seus amigos pelo Facebook ou por alguém que, até mesmo você baixar no seu celular o áudio e depois transferir para alguém. Faça isso também como uma forma de você fazer a sua igreja, o seu espaço, a palavra que é anunciada, conhecida. Números capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 24. Números capítulo 11, a partir do versículo 24, diz assim: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Amém. Essa é uma das histórias mais curiosas ali daquele período de travessia do povo no deserto. Eu particularmente gosto desse texto porque ele aponta para uma série de questões ao longo do Velho Testamento e no Novo Testamento, e no tempo da igreja, no nosso tempo, no tempo em que vivemos hoje. Para o irmão que não está ali familiarizado, que se lembra com detalhes dessa passagem, o que acontecia é que Moisés estava sobrecarregado com as suas funções. Ele estava sobrecarregado naquilo que ele fazia. E ele apresentando ali a angústia dele diante de Deus, Deus falou para ele assim: deixa, Moisés, que eu resolvo esse negócio. Se reúne 70 anciãos, 70 homens sábios, homens instruídos dentro do povo, que são líderes do povo, e eu vou transferir do espírito que eu coloquei sobre você, eu vou transferir para eles, e eles então vão também estar capacitados pelo céu para ajudar na obra de levar esse povo ao longo do deserto. Teologicamente, a gente precisa entender que essa transferência funciona em que aspecto? Eles viviam num tempo, numa dispensação, em que o Espírito Santo não agia plenamente sobre todo homem. o irmão conhece, você reconhece isso, naquele período do Velho Testamento, o Espírito Santo, e muitas vezes a gente já falou nesse sentido, o Espírito Santo, ele agia sobre uma pessoa para um projeto, para uma ação, para um propósito dado por Deus durante um determinado tempo. Ele não estava agindo plenamente e o tempo todo como hoje acontece. Hoje, no nosso tempo, no tempo da igreja, no tempo que se passa após o período do Pentecostes, que acontece com a descida do Espírito Santo de forma plena sobre a igreja, hoje nós podemos dizer que somos templo do Espírito Santo, amém? Paulo esclarece e fala, olha, se nós somos templo do Espírito Santo, como é possível destruir o próprio templo do Espírito Santo? Como é possível macular o templo do Espírito Santo? Como é possível corromper o templo do Espírito Santo? Nós somos morada de Deus. Nós não somos só, e num retiro alguns anos atrás, nós falamos assim, nós não podemos ser casa de veraneio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem passar umas férias e depois ele tem que ir embora e aí a casa fica abandonada, criando teia de aranha, poeira. Nós não somos isso, nós somos morada do Espírito Santo. Amém? Hoje o Espírito Santo vive e age em nossas vidas. Nós somos instrumentos dele, instrumentos de Deus pela ação do Espírito Santo. Naquele tempo em que Moisés estava, não era assim. Naquele tempo, o Espírito Santo agia pontualmente, especificamente, sobre um ou outro. Até mesmo em mais de um de uma vez, é claro que sim, porque Deus é Deus, mas agia por um propósito específico e encaminhado. Moisés estava repleto do Espírito Santo, estava sendo usado pelo Espírito Santo naquele propósito que Deus tinha estabelecido. Quando algum profeta era levantado, ele era usado pelo Espírito Santo, ele era tomado pela mão de Deus. Em alguns momentos, a gente vê isso no Velho Testamento, o Espírito Santo se afastava. Era o caso, por exemplo, que aconteceu com Saul. Saul, ele foi ungido capitão dos exércitos de Israel. Isso tem até uma outra mensagem aí, entre a diferença da unção que veio sobre Davi e a unção que veio sobre Saul. Foram diferentes. Saul não foi ungido primeiramente como rei por Deus. Ele foi ungido como capitão dos exércitos e se fez rei pela necessidade que o povo clamou por um rei. Davi não, Davi foi ungido de uma forma mais ampla, como rei a partir do Espírito Santo. E nós conhecemos a história bíblica, Saul desagrada ao Senhor, Saul desobedece às ordens do Senhor e o Espírito se retira de Saul. Davi, numa situação de pecado, numa situação de dor, ele clamou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Amém? No tempo do Velho Testamento, esse era o aspecto, era a situação. Hoje, nós, crentes no Senhor Jesus, como lemos agora há pouco, nós conhecemos o Filho e cremos nele, amém? Nós cremos em Jesus, então nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira de nós, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Pergunta, é prova de EBD. O Espírito Santo se retira de nós? Não. Mas pode acontecer do Espírito Santo ser apagado da nossa vida. Paulo falou assim, não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Isso significa que você pode, na sua vida, restringir a ação do Espírito Santo ou deixar que ele haja livremente. Isso cabe a você. Quanto mais você tolhe, quanto mais você proíbe Deus de agir na sua vida, mais o Espírito Santo vai ficando quietinho na sua vida. Ele vai falando assim, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro, ele não invade, ele não, nem Jesus, né? O texto de Apocalipse fala que Jesus estava à porta e bate. E aí precisa que alguém faça o quê? Abra a porta. O texto não diz, eis que estou à porta e vou meter um pé nessa porta e vou arrombar e vou entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele entra e ceia e faz morada. O Espírito Santo pode estar restrito na nossa vida. Nós tolhemos, nós bloqueamos o Espírito Santo em nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Porque nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. O projeto de Deus sempre foi o Espírito Santo nos dominando. O Espírito Santo guiando e nos encaminhando aquilo que devemos fazer. Isso é que a igreja precisa experimentar. E esse texto de Moisés, ele fala nesse aspecto lá nesse tempo. Porque Moisés, então, ele clama a Deus e Deus fala, pode deixar, Moisés, que eu vou distribuir do meu espírito com mais 70. Reúne aí, seleciona, põe esse pessoal diante da tenda, coloca aí, vamos então fazer esse momento aí em que eu vou começar a agir nesse pessoal. E Moisés faz, anuncia o povo, coloca ali aquele pessoal, a nuvem baixa ali, a presença de Deus se manifesta, o Senhor mesmo retira e distribui o Espírito sobre aqueles 70, e eles começam a profetizar. Aliás, aí vale uma outra mensagem, um estudo bíblico sobre esse profetizar que eles experimentaram e depois não mais. É muito provável que esse fenômeno que eles experimentaram aqui é muito parecido com o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. É provavelmente, teologicamente, na análise hermenêutica do fato, é muito provável que o que aconteceu ali seja algo parecido com o que ocorreu também lá em Atos, quando em Jerusalém os irmãos estavam reunidos, estavam ali num grupo maior do que esse, porque enquanto aqui nós tínhamos 70, lá em Atos tínhamos quanto, irmãos? Só os 12 apóstolos? Menos um, porque Judas já tinha vacilado? Não, irmãos, tinham mais de 120 pessoas, perseveraram em oração e permaneceram ali, viveram, experimentaram aquele momento ali da descida do Espírito Santo. Esses homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a manifestar a glória do Senhor, começaram ali a profetizar, a gerar do Senhor. Só que tinham dois camaradas que não estavam ali, o texto conta, eles estavam aonde? No meio do arraial. Mas Deus tomou também sobre aqueles homens e eles começaram a profetizar, a manifestar a glória de Deus. E aí vem o negócio. Logo apareceu um para querer tolir, para querer cortar, para querer bloquear aquela ação de Deus naquele momento. É interessante que Moisés chega ao ponto de dizer para Josué, fala para Josué, cara a cara, fala assim, você tem ciúme por mim? Você está achando que eu estou enciumado porque esses estão sendo usados por Deus? E aí ele faz uma apresentação, irmãos, que eu tenho certeza tocou no coração de Deus profundamente. Porque Moisés lança a seguinte frase, quem dera que todo o povo do Senhor fosse... Vamos lá, gente, leu, você responde profeta, tá? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Eu não tenho dúvida, irmãos, que essa frase, ela tocava certeiro no coração de Deus, porque esse foi o desejo de Deus sempre. Esse foi o aspecto que Deus sempre quis. No tempo da igreja, no tempo em que nós vivemos, e nós falamos isso semana passada, nós somos profetas. Esse sonho de Moisés se realiza em nós. Nós temos sobre nós a necessidade, não é só a possibilidade, nem só a autorização, nós temos a necessidade de sermos profeta. Nós precisamos, nesse mundo, sermos profeta. Porque o profeta é a boca de Deus no mundo. Irmãos, o mundo está precisando ouvir de Deus. O mundo está precisando ouvir a orientação dos céus. E nós somos o cumprimento dessa oração de Moisés, que ele falou, olha, quem dera, olha, poxa vida, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse do seu espírito sobre todo ele. Amém. Irmãos, essa oração de Moisés se cumpre quando se estabeleceu a igreja pelo Pentecoste, aquele momento em que o Espírito Santo se estabeleceu. E essa oração continua acontecendo até hoje, continua agindo até hoje sobre nossas vidas. Nós somos profetas de Deus, sim, querido, sim. Essa oração de Moisés, esse clamor de Moisés, ele encontra eco lá naquele texto que você sabe, Pedro mesmo repetiu em Atos 2, mas que é o texto de Joel no capítulo 2, você sabe, quando Joel no capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém. Fala amém, irmãos. Amém. Porque Joel está aqui confirmando, séculos depois, muito tempo depois, a oração que Moisés tinha feito. Moisés orou falando assim: olha, quem dera que todo o povo do Senhor fosse usado da mesma forma, que todo o povo do Senhor tivesse o Espírito Santo para ser profeta, fosse boca de Deus. Eu queria que isso acontecesse. E aí Deus confirma essa oração de Moisés pela palavra do profeta Joel. Falou: olha, eu vou estabelecer um tempo, eu vou estabelecer um momento em que o meu espírito estará derramado sobre toda a carne, sobre todo ser humano, sobre filhos, sobre filhas, sobre servos, sobre senhores, ou seja, sem acepção, sem diferença, o Espírito Santo sendo derramado. E aí, irmãos, quando a gente pensa em algo que é derramado, a gente não pensa em conta-gota, né? Porque aí a gente falaria pingado, né? O Espírito Santo pingado sobre nós. Nós não estamos recebendo o Espírito Santo pingado, nós estamos recebendo o Espírito Santo derramado sobre nós. Derramado sobre nós. Tem alguns que ainda falam assim: não, o Espírito Santo já foi derramado, não está sendo mais derramado. Porque o Espírito Santo é Deus. Quando que já foi derramado tudo de Deus sobre nós? Quando? Me diz. Não foi. A cada dia mais de Deus se derrama sobre nós, amém? Ou pelo menos esse tem que ser o nosso clamor: mais de Deus sobre nós todo dia, se derramando nas nossas necessidades, se derramando nas nossas angústias, se derramando sobre nós para nos transformar segundo a vontade dele. Ser profeta no tempo atual não é só, como no tempo do Velho Testamento, receber um pequeno lampejo daquilo que Deus quer fazer e trazer uma palavra direcionada. Ser profeta no tempo de hoje é ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que a tempo e fora de tempo está apto a pregar a palavra, anunciar e falar a mensagem profética do Senhor. É estar pronto em todo tempo. É no momento de oração, é no momento de partilhar um abraço, é no momento de estar anunciando a palavra do Senhor, é no momento de estar vivendo a palavra do Senhor. O Espírito Santo se derramando sobre nós, queridos, em todo o tempo. Começou naquele dia, lá em Atos 2, continua até hoje, e só terminará quando a igreja for levada aos céus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque hoje nós somos profetas, amém? Mas, irmãos, unção profética traz inveja. Unção profética traz inveja. Aqueles que receberam de Deus naquele dia, junto com Moisés, despertaram ciúmes. Vamos falar inveja é feio, né? Inveja é uma palavra mais pesada do que ciúme? Não sei. Mas Moisés virou para Josué e falou: você tem ciúme do que está acontecendo? Por acaso você tem ciúme de mim? Você está achando que eu estou perdendo? Você está achando que eu estou em desvantagem? Queridos, o mundo aponta. É interessante que aqueles dois que estavam sendo tomados por Deus no meio do arraial. Logo teve um que viu e foi correndo contar, foi correndo tentar falar daquilo ali. E teve logo um outro que teve que se opôs: não, meu senhor Moisés não quer, manda parar, manda encerrar, para com isso. No nosso tempo, um risco muito grande é esse, porque às vezes, talvez como Josué, talvez como esse moço que foi correndo avisar para Moisés, nós nos prendemos nas tradições, porque naquela situação a tenda era o lugar onde eles imaginavam, Deus só fala na tenda, então se não for na tenda, Deus não está falando. Então como é que aqueles dois que estavam no meio do arraial, no meio do acampamento, no meio lá do povo, como é que eles podiam estar falando por Deus se eles não estavam na tenda? Isso é tradição. Isso é simplesmente uma barreira humana, porque o mesmo Deus que mandou colocar os 70 na frente da tenda, chegou naqueles dois que não estavam lá. Foi o mesmo Deus, ele não tem barreira. E às vezes nós vamos colocando as nossas barreiras, e como eu falei agora há pouco, a gente vai tolhindo, vai evitando, bloqueando a própria ação do Espírito Santo sobre nós. Porque nós pensamos e imaginamos que isso está magoando Deus ou que isso está causando algum distúrbio, mas nós precisamos ser a voz profética. Joel falou e Pedro repetiu. Joel falou que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse aspecto, essa relação, esse conjunto de ação de Deus é para o nosso tempo. Hoje nós precisamos de jovens que têm visões, amém? Que conseguem olhar e ver e falar, olha, eu vou por esse caminho. E vai na certeza, porque visão também é algo que você tem certeza. Você olhou, você viu, você tem certeza que o caminho é por aqui, você vai seguir por esse caminho, você vai direcionar nesse caminho. Porque às vezes a gente pensa que visão nesse aspecto é só visão apocalíptica. Vou ver o animal de 10 cabeças, tantos chifres. Essa visão nesse aspecto é entender a direção que o Senhor tem estabelecido. Jovem tende a ser meio disperso, infelizmente. Adolescente, jovem, né? Hoje com as mídias, e o celular está no bolso aqui, mas as mídias e situações acabam fazendo o jovem se dispersar. Você sabe que tem muitos lugares no Brasil afora que estão proibindo até mesmo os adolescentes e jovens de usarem celular dentro da escola. Nem para ligação, nem para acessar, nem para nada. E eu cheguei a ver uma reportagem recente de uma determinada escola que proibiu a entrada do celular, o aluno tem que chegar, colocar o celular no armário, a escola tem armário para os alunos, ele coloca ali o celular, fecha, e só pega no final da aula o celular, fica ali fechado. E segundo a reportagem que eu vi, que isso aumentou, melhorou a concentração, e o resultado na média final dos alunos melhorou. Não sei se uma única escola é suficiente para a gente criar uma regra. Mas às vezes a gente sabe, jovem e adolescente é meio disperso, deixa o negócio. E quando a visão de Deus vem, a direção é estabelecida, amém? Jovens com visão, é isso que Deus quer, que sabe. O caminho é esse, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não desvio para cima, nem para baixo. Eu vou no caminho que o Senhor estabelece, amém? Jovem com visão. Aí do outro lado, pega os velhos, os anciões, a terceira idade, a melhor idade. A Bíblia na versão atualíssima, a terceira idade, a melhor idade. Pega os velhos, os anciãos e dá sonhos. Sonho é algo que você não tem muito controle, é ou não é? Você planeja, você vai deitar de noite, você deita e fala assim, hoje eu quero sonhar com tal coisa, com tal coisa, com tal... É assim, você sonha. Aquilo vem. E geralmente o sonho é algo novo. Muitas vezes é algo inexplicável, muitas vezes é algo que parece impossível. Quem já sonhou que estava voando aqui? É? Aí o Emerson, mas... Emerson, se você quiser pular de paraquedas, é o mais próximo de voar sem asa, né? Você, não sei se já pulou, já pulou? Vai pular? Provavelmente, né? Aí, beleza. Fala com a gente, orar por você. Melhor de pular de paraquedas, irmão, meu Deus. Mas no sonho a gente voa. No sonho a gente dá uns pulos assim bacana, né? Eu lembro que eu sonhava muito que eu corria assim, cada passo meu tinha uns 6 ou 7 metros, assim, oh, que maravilha, né? Rendia dessa para andar. Irmãos, a gente sonha cada coisa que não tem explicação. Espiritualmente nós precisamos sonhar mais para alargar as nossas tendas, além daquela caixinha que a gente olha, além daquele limite que a gente olha. E aí Deus fala assim, olha, os velhos é que sonharão. É como se falasse também, olha, aquele que já passou por tudo na vida, aquele que já viu de tudo, vai começar a ver coisas novas, vai começar a ver possibilidade nova. Aquele que já pensou assim, não tem jeito, a minha família não vai para Jesus, vai começar a sonhar com a família em Jesus. Aquele que achava assim, ah, não tem jeito, a nossa igreja não muda, vai começar a sonhar com outras coisas, coisas novas no Senhor, aleluia. Glória seja dada a Deus, porque nós somos profetas chamados nesse tempo para estabelecer direção, para estabelecer novos sonhos, para estabelecer novos projetos e para anunciar o Senhor Jesus, porque Ele vem. Anunciar o Senhor Jesus, estabelecer. Nós não vivemos o ciúme que o mundo tem da igreja. Irmãos, o mundo tem ciúme da igreja, porque nós somos foco do olhar de Deus. O diabo gera ciúme da igreja. Você acha que o mundo critica tanto a igreja por quê? Quem desdenha quer comprar, diz o ditado. Você acha que não? Você acha que não tem um fundo? Você acha que não tem um princípio nisso? O mundo persegue, aponta a igreja, porque na verdade isso é gerado pelo diabo. Mas as pessoas anseiam estar na presença de Deus. Anseiam. Talvez elas não saibam a direção. Porque tem muita gente que põe um cristal, irmão, põe lá na sua casa e chama aquilo de orientação espiritual. Ele é orientado pelos cristais, pelas cores. Ele é orientado por uma estátua. Ele é orientado por umas coisinhas jogadas dentro de uma cesta de uma peneira, joga umas conchinhas ali, ele acha que vai ter direção naquilo, búzios. Ele acha que vai ter direção numa carta, num horóscopo. Irmãos, isso é desespero, é carência de Deus. E nós temos o Espírito Santo, aleluia. Nós somos os profetas. Nós somos os profetas que precisamos anunciar e proclamar o Senhor Jesus. Anunciar, proclamar, visão, sonho, manifestação de Deus. Porque nós vivemos hoje o que Moisés sonhou e o que o profeta Joel confirmou. Nós vivemos um tempo em que o Espírito Santo age sobre as nossas vidas, age em nós e age através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente possa tomar isso como a realidade da nossa vida, que nós precisamos ser profetas. A gente aproveite esse tempo em que estamos estudando sobre os profetas menores, para a gente se colocar, eu quero ser o menor, mas eu quero ser. Não importa o quanto, mas eu quero ser. A gente viu que os profetas menores só têm de menores o nome, dado entre aí o tamanho do texto. Mas teve profeta desse que foi na frente do rei. Teve profeta desse aí que mudou a história de uma nação inteira. Teve profeta que desse daí que experimentou coisa que a gente não sonha para nem para o camarada mais ruim do mundo. O profeta passou para que a voz profética fosse anunciada. Então esses camaradas não são menores, nós falamos disso. Eles são vitoriosos em Deus. E nós com a nossa história, com a nossa trajetória, com o Espírito Santo agindo em nós, podemos e devemos ser grandes no Senhor. Grandes em anunciar, grandes em proclamar. você receba essa palavra e tome para si esse desejo, esse aspecto, esse estabelecer. Estabelecer cada vez mais. Que é interessante que lá no Novo Testamento, uma vez alguém chegou para Jesus e falou assim: encontramos alguns pregando o Evangelho no seu nome, mas que não estão conosco. E aí Jesus falou o quê? E eles falaram: não, nós proibimos que eles fizessem assim. E Jesus falou: fizeram mal. Porque se eles estão pregando o Evangelho real, eles estão conosco. Né? E às vezes a gente quer tolir, às vezes a gente quer cortar, a gente às vezes quer impedir, enquanto Deus quer abrir a palavra dEle, quer expandir, quer proclamar o reino dEle. Amém? Que a gente ouse sonhar, que a gente ouse novas coisas no Senhor, que a gente ouse acompanhar também a ousadia, acompanhar a visão que Deus tem dado, a direção que o Senhor tem dado. Amém? Vamos orar, querido. Senhor, nós queremos, Senhor, não só ouvir a voz profética, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai, mas nós queremos ser a voz profética, ó Pai, nesse tempo. Senhor, nos move, Senhor, em visão, em sonho. Nos move, ó Pai, na direção do Teu Espírito, Senhor, na graça do Teu poder e do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos a extinguir, apagar o Teu Espírito, mas, Pai, nos dá condição de viver, ó Pai, a plenitude do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nós queremos ser cheios, ó Pai, do Teu Espírito. Não queremos ser cheios das questões que trazem contenda, ó Pai, as questões do mundo que trazem contenda, que trazem ira, que trazem discórdia, mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito, ó Pai. Então o Senhor nos direciona, nos guia, nos dá, Senhor, o fortalecimento necessário, Deus, e nos oportuniza, ó Pai. Ah, Senhor, nos oportuniza o espaço profético, o lugar, ó Pai, para anunciar, para proclamar, para agir, Senhor, conforme, Senhor, o Teu mandato, Senhor. Senhor, que a Tua igreja, Senhor, que a Igreja Batista de Praça Cruzeiro e que a Tua igreja espalhada sobre a terra seja a voz profética nesse tempo, Pai. Que o mundo deseje se arrepender e buscar os Teus pés, Senhor, e que, sendo instrumentos Teus, ó Pai, nós possamos contribuir, Senhor, com a Tua obra, com a Tua realidade sendo proclamada, Pai. Senhor, obrigado pelo que Tu já tem feito em nós. E, Senhor, nos dá mais da Tua direção, mais, Senhor, da Tua graça e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente realmente tome a peito, né? Como diz o profeta também, tome a peito. Pega para si essa função profética que Deus tem derramado sobre a sua igreja. Porque nós somos profeta. Amém? Nós somos profeta. Então quem é profeta, abra a boca e profetiza. Anuncia. Amém?